apaixonei, o que o meu coração sente, tu lá sabes, eu cá sei. Secretamente deste-me prendas aos molhos, e assim tão docemente fui menina dos teus olhos. Partida, eu estou sempre à tua espera. Sem teu afeto sinto a dor da solidão. És meu amor tão secreto, a quem amo até mais não. E assim tão de repente tu despiste o meu vestido. Secretamente as tuas mãos afaguei, e apaixonadamente no teu corpo naveguei. Se estás sempre de partida, eu estou sempre à tua espera. Sem teu afeto sinto a dor da solidão. És meu amor tão secreto, a quem amo. Apaixonadamente no teu corpo naveguei. Feliz da vida, vou vivendo esta quimera. Se estás sempre de partida, eu estou sempre à tua espera. Secreto, a cara.